agora é lei. As imagens obtidas por sistemas particulares de monitoração e gravação em locais públicos serão utilizadas na solução de crimes. Foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, a promulgação da Lei 6.991, de 2014, resultante da derrubada do veto do governador Sérgio Cabral ao projeto de Lei 1.125, de 2011, do deputado Paulo Ramos, do PSOL. De acordo com a nova norma, a instalação desses sistemas deverá ser comunicada por ofício à Secretaria de Estado de Segurança, com detalhamento da localização das câmeras, área de abrangência e capacidade de atuação. E, se requisitadas, as imagens deverão ser remetidas aos órgãos de segurança, Ministério Público ou Poder Judiciário. Reportagem Patrícia Potevan.